dia inteiro e finalmente ela se aproximou. Sua cor escura é mais um dom da natureza. Já não consigo mais viver sem sua beleza. O coração parou, meu corpo esfriou. Tá muito bom pra você, mas o louco se apaixonou. No começo eu não queria nem conhecê-la. No outro dia daria qualquer coisa pra poder revê-la. Foi um convite inesperado, eu nem queria aceitar, mas me disseram que alguém ia me apresentar. No início a timidez quase pôs tudo a perder. Em pouco tempo meu corpo se acostumou com você. Seu prazer, curte só no meu corpo, suor devagar. Te observo os malucos no pó, bam, bam, bam, no salão, cumprimento os irmãos. Sente o cheiro da menina. Quando você chegou, mudou o clima. Sente o cheiro da neblina. A lua cheia que brilha em minha multidão. A multidão. Quando você chegou, mudou o clima. Sente o cheiro da neblina. A lua cheia que brilha em minha multidão. A multidão. Mais um fim de semana, de sábado a domingo. E ela sempre pronta pra mostrar o seu sorriso. No futuro tu me encanta, na brisa fico triste. Pois não me preocupo, pois você nunca desiste. Musa dos meus sonhos, fada encantada. Já sabe que é por ti que eu saio pras baladas. Sempre embriagado, com passo muito leve. Mas estando com você, eu estou sempre alegre. Morro de ciúmes, por dividi-la com todos. Sorrisos, gargalhadas, me chama até de louco. Meus pais já conheceram, meu velho me avisou. Disse no passado, por ela se apaixonou. Filho, vá com calma, ela é traiçoeira. Antes sempre de olho aberto. A noite não é brincadeira. Não é brincadeira. Quando você chegou, mudou o clima. Sente o cheiro da neblina. A lua cheia que brilha em minha multidão.